Fecheiro 28, capítulo 7, À beira do nada. O deportado Rijik representava uma série de problemas insolúveis para uma diversidade de gabinetes. O que pensar de um maquinista que escapara ileso da colisão de 30 locomotivas? Dos seus companheiros de luta, nenhum sobrevivera. A prisão protegera-o providencialmente durante mais de 10 anos, desde 1928. Golpes de sorte, semelhantes àqueles que salvam um único soldado de todo um batalhão dizimado, mantinham-no longe dos grandes processos, das instruções secretas e até da conspiração das prisões. Por altura desta última, Rijik vivia completamente sozinho, sob alta vigilância, num colcose situado no médio Yenisei. Quando se procedia ao inquérito, que deveria ter encontrado nele uma testemunha política das mais perigosas, daquelas que são imediatamente indiciadas pela sua solidariedade moral com os culpados, ele encontrava-se encerrado, sob o maior segredo, numa solitária, perto do Mar Branco. Assim sendo o seu dossiê, não deixava qualquer pretexto aos organizadores das purgas. Mas a enormidade da sua situação salvara-o, a partir do momento em que a prudência aconselhava a não lhe prestar muita atenção, sob risco de suscitar demasiadas responsabilidades. Os gabinetes acabaram por se acostumar a este caso estranho. Certos responsáveis pelos serviços de repressão começaram a alimentar a obscura convicção de que aquele velho trotskista devia ter alguma proteção, elevada e oculta. Precedentes daquele género eram vagamente conhecidos. O procurador Radchevsky, o alto comissário interino da segurança Gordaev e Popov, o delegado do Comitê Central, encarregado da instrução dos casos mais graves, transmitiram aos serviços uma ordem no sentido de anexar ao caso Ertchov, Makeyev, Rublev, assassínio do camarada Tulayev, o dossiê de um trotskista influente, ou seja, um trotskista genuíno, independentemente da sua atitude. Ao contrário de Fleischmann, Radchevsky defendia que, para tornar o processo mais convincente aos olhos do estrangeiro, desta vez poderiam admitir que um acusado negasse toda e qualquer culpa. O procurador empenhou-se em baralhar tudo, recorrendo a testemunhos fáceis de elaborar. Popov sugeriu, casualmente, que o veredito poderia levar em conta a dúvida suscitada pelas referidas negações, o que produziria um bom efeito se o gabinete político lhe encontrasse alguma utilidade. Svereva ofereceu-se para reunir os testemunhos secundários que anulariam as negações do acusado ainda por conhecer. Dispomos de um material tão abundante, disse ela, e esta conspiração conheceu tantas ramificações que não é possível qualquer resistência. Não existem inocências individuais. A culpa deste verme contra-revolucionário é coletiva. As investigações efetuadas nos arquivos fizeram surgir diversos ficheiros, entre os quais apenas um convinha na perfeição aos objetivos pretendidos, o de Rijik. Popov estudou-o com a prudência de um especialista na presença de um engenho explosivo de fabrico desconhecido. Os acidentes sucessivos que explicavam a sobrevivência daquele velho opositor foram-lhe revelados no seu mais rigoroso encadeamento. Rijik, ex-operário das canalizações Hendriksen em Vassili Ostrov, São Petersburgo. Membro do partido desde 1906. Deportado para a região do Lena em 1914. Regressado da Sibéria em abril de 1917. Tivera diversos encontros com Lenin após a conferência de abril de 1917. Membro do Comitê de Petrogrado durante a Guerra Civil, defendera ali a oposição operária em 1920, sem que tivesse votado em seu favor. Comissário de uma divisão durante a marcha sobre Varsóvia, trabalhava então com Smilga, do CC. Rakowski, chefe de governo da Ucrânia, e Tukhachevsky, comandante do exército, três inimigos do povo tardiamente punidos em 1937. Expulso do partido em 1927, detido em 1928, deportado para Minusinsk, Sibéria, em julho de 1929 e condenado pelo Colégio Secreto da Segurança a 3 anos de reclusão. Enviado para a solitária de Tobolsk, onde se tornou líder da tendência dita dos intransigentes, que publicou uma revista manuscrita intitulada O Leninista, 4 números anexos. Em 1932, o Colégio Secreto aplicou-lhe uma pena adicional de 2 anos, por decisão do gabinete político, à qual ele respondeu: 10 anos, se isso vos diverte, porque duvido bastante que conservem o poder durante mais do que 6 meses com as vossas estúpidas políticas de fome. Autor, neste período, de uma carta aberta sobre a fome e o terror, dirigida ao CC, refutou a teoria do capitalismo de Estado e defendeu a do bonapartismo soviético. Libertado em 1934, após uma greve de fome de 18 dias, deportado para Tchernoé, detido em Tchernoé com Elkin, Kostrov e outros, casos do Centro Trotskista dos Deportados. Transferido para Moscovo, prisão de Butyrka, recusou-se a responder aos interrogatórios, fez 2 greves da fome. Transportado para a enfermaria especial, insuficiência cardíaca, a deportar para as regiões mais longínquas, cortar a correspondência. Uma centena de nomes aparecia nas 244 páginas do dossiê e eram os nomes assustadores de homens ceifados pela espada do partido. 66 anos, uma má idade. A vontade endurece pela última vez ou desmorona-se subitamente. Popov decidiu: mandem-no transferir para Moscovo. A viagem que seja feita em boas condições. Radchevsky e Gordeev responderam: com certeza. Dias únicos nasceram para Rijik das profundezas de uma indiferença desértica. Ele vivia na última das 5 casas, feitas de toros de madeira não aplainada, que formavam o lugarejo de Dira, Buraco Sujo, situado na confluência de 2 rios gelados e perdidos na solidão. A paisagem não conhecia limites nem pontos de referência. A princípio, quando ainda escrevia cartas, Rijik chamara àquele lugar a beira do nada. Sentia-se no limite extremo do mundo humano, à beira de uma imensa tumba. A maior parte das cartas não chegava a parte nenhuma, obviamente, e também não chegavam de parte nenhuma. Ali, escrever era gritar no vazio, algo que ele fazia por vezes, para ouvir a sua própria voz. Então esta inebriava-o com uma tristeza tão violenta que o levava a gritar injúrias à contra-revolução triunfante. Patifes, bebedores de sangue proletário, termidorianos. A charneca rochosa devolvia-lhe o eco de um leve murmúrio indistinto. Mas pássaros espantados que ele não vira levantavam um voo de repente, e o pânico propagava-se entre eles, de tal forma que o céu parecia ganhar vida e a cólera absurda de Rijik dissolvia-se. Ele começava a girar os braços, arrancava em trote até que a falta de ar o obrigava a parar, com o coração a bater muito acelerado e os olhos úmidos. 5 famílias de pescadores, velhos crentes. Nota. No contexto da Igreja Ortodoxa Russa, velhos crentes, staroveri em russo, é a designação dada àqueles que se separaram da Igreja Russa Ortodoxa Oficial em 1666, como protesto contra as reformas introduzidas pelo Patriarca Nikon entre 1652 e 1666. Os velhos crentes mantêm as práticas litúrgicas que a Igreja Ortodoxa Russa observava antes da entrada em vigor destas reformas. Fim de nota. Velhos crentes com as suas origens na Grande Rússia, mas mais do que parcialmente adaptados aos costumes dos austríacos, iam consumindo ali um destino do qual não havia fuga possível. Os homens eram entroncados e barbudos. As mulheres, atarracadas, com rostos chatos, dentes cariados, olhos pequenos e vivos, sob pálpebras espessas. Quase não falavam, não riam, cheiravam a gordura de peixe, trabalhavam sem pressas na limpeza das redes levadas pelos seus avós no tempo de um imperador Alexandre, na secagem do peixe, na preparação de insossos alimentos para o inverno, na cestaria de vime, no conserto de roupas de velho pano desbotado do século anterior. A partir do fim de setembro, uma brancura melancólica esmagava os horizontes planos. Rijik partilhava a casa de um casal sem filhos, que não lhe tinha estima, porque ele nunca se persignava, fingindo que não via o ícone. Aquelas duas criaturas de olhar apagado eram tão taciturnas que pareciam emanar um silêncio de terra infecunda. Viviam no fumo de uma salamandra em mau estado, alimentada por ramagens raquíticas. Rijik ocupava um recanto onde havia uma pequena clarabóia, três quartos dela tapados com tábuas e trapos, pois já só restava um fragmento de vidro. A maior riqueza de Rijik era um pequeno fogão de ferro fundido, ali deixado pouco antes por outro deportado. A chaminé subia até um dos cantos superiores da clarabóia. Deste modo, Rijik podia ter um pouco de lume, desde que fosse procurar lenha nos bosquezinhos, na outra margem do Bezdolnia, o abandonado, 5 quilómetros a montante. Outra riqueza invejada era o relógio, que por vezes merecia a visita dos habitantes das casas vizinhas. Quando um caçador dos Nenets atravessou aquelas planícies, as gentes explicaram-lhe que vivia ali um homem que havia sido castigado e que era dono de uma máquina que fazia o tempo. Uma máquina que cantava sozinha, sem nunca parar, o tempo invisível. Com efeito, o roer obstinado do relógio devorava um silêncio eterno. Rijik, que gostava muito dele, tendo vivido sem ele praticamente um ano, no tempo puro, numa pura loucura imóvel, anterior a toda a criação. Para escapar daquela casa muda, Rijik percorria a charneca. Rochas esbranquiçadas irrompiam do solo. O olhar apegava-se avidamente à rara vegetação doentia e seca, de tonalidades fulvas e de um verde ácido. Rijik gritava-lhe: "O tempo não existe, nada existe." A sua voz, pequeno barulho insólito, era absorvida pela amplidão, sem sequer assustar os pássaros. Talvez não houvesse pássaros fora do tempo? A colónia de deportados de Yeniseisk conseguira enviar-lhe, por ocasião de um aniversário da grande vitória socialista, vários presentes, entre os quais ele descobrira uma mensagem escondida. "Para ti, que és de uma fidelidade exemplar, para ti, um dos últimos sobreviventes da velha guarda, para ti que sempre viveste para a causa do proletariado internacional." A caixa de cartão continha igualmente riquezas inusitadas, 100 gramas de chá e aquele pequeno relógio vendido por 10 rublos nas cooperativas das cidades. O facto de se adiantar quase uma hora por dia Quando ele se esquecia de pendurar o canivete no contrapeso que lhe dava movimento, não tinha, na realidade, nenhuma importância. Rijik e Pakomov nunca se cansavam da mesma piada, que consistia em perguntarem um ao outro: que horas são? 4. Com ou sem o canivete? Com a galocha, respondeu certo dia Rijik, muito seriamente, porque estava a ler o Pravda do mês anterior. Carregando consigo meio século de dura servidão sem senhor, os donos da casa, ele cofiando a barba áspera, ela com as mãos escondidas nas mangas de lã, tinham ido contemplar aquela maravilha e haviam falado diante dela, dizendo apenas uma palavra, mas uma palavra profunda, vinda do fundo da alma. E como é que eles conheciam aquela palavra? Belo, disse ele inclinando a cabeça. Belo, repetiu a mulher. Quando é dia e os dois ponteiros estão aqui, explicou-lhe Rijik, quer dizer que é meio-dia. Se é noite, quer dizer que é meia-noite. Graças a Deus, disse o homem. Graças a Deus, disse a mulher. Retiraram-se, fazendo o sinal da cruz. Caminhavam pesadamente como pinguins. Uma vez que pertencia à segurança, Pakomov ocupava o quarto mais confortável, requisitado, da melhor das 5 casas, a 1 quilómetro dali, diante dos 3 abetos do lugarejo. Única personagem governamental de uma região quase tão vasta como um estado da velha Europa, era dono de riquezas consideráveis. Um sofá, um samovar, um tabuleiro de xadrez, um acordeão, volumes desemparelhados de Lenin, os jornais do mês anterior, tabaco e vodka. Que mais faz falta a um homem? Lev Nikolaevich Tolstói, ainda que nobre e místico, ou seja, retrógrado, calculou devidamente quanta terra é necessária a um homem na sua avidez. 1,80 m de comprimento por 40 cm de largo e cerca de 1 metro de profundidade para uma sepultura decentemente cavada. Não é assim? Perguntava Pakomov, certo de encontrar assentimento. Tinha um humor amargo, sem malícia. Se ao chegar ao fundo do caminho de neve, encontrava diante da casa onde o letreiro Correio Cooperativa pendia de esguelha, animais de tiros exaustos pelo cansaço, renas ou cavalos de pelo comprido, gracejava num tom afetuoso. Alegrem-se por estarem vivos. São animais com alguma utilidade. Encarregado de vigiar Rijik, desenvolver uma afeição reservada, mas calorosa pelo seu deportado, uma afeição que lhe acendia nos olhinhos curiosos uma luz receosa. Dizia-lhe: ordens são ordens, irmão. Somos homens do serviço. Não nos pedem que entendamos, apenas temos de obedecer. Eu sou um homem muito pequeno. O partido é o partido. Não me cabe a mim julgar-vos. Tenho uma consciência, muito pequena também, porque o homem é um animal que tem uma consciência. Vejo que tu és puro. Vejo que morres pela Revolução Mundial. E se estiveres enganado, se ela não vier, se for preciso construir o socialismo num único país com os nossos pequenos ossos, então, naturalmente, tu és perigoso. Tens de ser isolado. Nada a fazer. E cá estamos nós, cada um com o seu dever, neste ermo que bem podia ser o polo. Pois bem, ainda assim estou contente por estar aqui contigo. Ele nunca se embriagava por completo. Talvez para se manter atento, talvez por respeito a Rijik, que bebia pouco, apenas o suficiente para aquecer a alma, devido ao seu pavor da arteriosclerose. Rijik explicara-lhe: quero ser capaz de pensar durante mais algum tempo. Fazes muito bem, respondera Pakomov. Cansado das paredes nuas da sua casa, Rijik procurava frequentemente refúgio junto do seu guardião, Pakhomov apresentava sempre uma expressão de humildade desconfiada, como se as suas feições e as suas rugas se tivessem congelado num momento em que se recusara a ceder às lágrimas, com uma pele avermelhada e coberta de rugas, olhos amarelados, nariz rebitado, quase nunca chegava a sorrir, ficando a boca entreaberta sob raízes, também elas amareladas. Queres um pouco de música? Perguntava ele a Rijik, que entretanto acabara de se estender no sofá do quarto bem aquecido. Um copinho, toma lá. Antes de beber, Rijik comia pepino em salmoura. Toca. Pakhomov arrancava do seu acordeão lamúrias comoventes e também notas alegres que davam vontade de dançar. Ouve bem isto. É para as raparigas da minha terra. Dedicava às raparigas de uma região distante a sua música apaixonada. Dancem, pequenas, dancem. Vamos lá, Mafa, Nádia, Tânia, Vária, Tanka, Vassilissa. Dancem, minhas pequenas de olhos dourados. Ei, op, ei, op. O quarto enchia-se de movimento, de fantasmas felizes, de nostalgia. Ao lado, curvadas na sua penumbra perpétua, uma velha desenredava redes de pesca com os seus dedos anquilosados. Uma mulher nova, com o rosto redondo e amarelo dos ostíacos, de uma doçura animal, atarefava-se diante do lume. As pequeninas largavam os seus trabalhos para redupiar, abraçadas desastradamente entre a mesa e o fogão. O rosto negro e barbudo de São Vassili, iluminado por uma candeia, julgava severamente aquela alegria estranha, mas que ali entrara sem pecado. As mãos da velha, as mãos da nova, eram percorridas por um sangue revigorado, mas nenhuma delas dizia uma única palavra, antes se sentindo angustiadas. No cercado, as renas levantavam a cabeça e uma inquietude nascia nos seus olhos vítreos. E de repente as renas começavam a correr de um abeto para o outro, da casa para os abetos. O espaço branco absorvia aqueles sons mágicos. Rijik escutava com um sorriso descorado. Pakhomov extraía do seu instrumento as notas mais ressonantes, como se fosse seu desejo desencadear no vazio um último grito ainda mais potente e mais outro. E então, tendo-o conseguido, atirava o acordeão para a cama. O silêncio caía implacavelmente como um peso sobre o espaço, as renas, a casa, as mulheres e as crianças. A velha, consertando fios rebentados sobre os joelhos, perguntava-se se aquela música não viria do maléfico. Muito depois, os seus lábios ainda continuavam a mover-se, porque ela murmurava uns conjuro, ainda que já lhe tivesse esquecido porquê. Há de ser bom viver na terra daqui a 100 anos, disse certa vez Pakhomov, num daqueles momentos. 100 anos? Especulou Rijik. Não sei se será o suficiente. De tempos a tempos agarravam espingardas e iam caçar na outra margem do Bezdolnaya. Ali a paisagem era estranhamente simples. Rochas arredondadas, quase brancas, destacavam-se do solo em blocos a perder de vista. Parecia vagamente que um povo de gigantes fora surpreendido por um dilúvio, ficando gelado e petrificado. Pequenas árvores estendiam as suas magras ramagens. Seria fácil alguém perder-se ao fim de uma hora de marcha e de escalada. Manobrar os esquis era difícil e os animais que encontravam eram escassos, desafiadores, difíceis de surpreender. Era preciso encontrar-lhes a pista, segui-los, vigiá-los durante horas, enterrados na neve. Os dois homens partilhavam uma cabaça de vodka. Rijik observava com admiração o azul pálido do céu. Certa vez deu por si a dizer inexplicavelmente ao seu companheiro: Olha para o céu, irmão. Vai cobrir-se de estrelas negras. Reaproximados por estas palavras, depois de um longo silêncio, Pakhomov não se surpreendeu nem um pouco. Disse: Sim, irmão, a grande ursa e a polar serão negras. Sim, vi isto num sonho. Nada mais a dizer, nem sequer com os olhos. Transidos de frio, depois de uma jornada esgotante, abateram uma raposa cor de fogo, de focinho afilado, e o rito feminino daquele animal morto, deitado na neve, despertou neles um mal-estar. Não o verbalizaram. Sem qualquer alegria, fizeram o caminho de regresso. 2 horas depois, ao deslizar por uma vertente branca, através da lividez do crepúsculo, rumo à esfera avermelhada do sol, Pakhomov deixou que Rijiko o alcançasse. O seu olhar dava a entender que tinha qualquer coisa a dizer. Murmurou: O homem é um animal mau, irmão. Sem responder, Rijik assumiu a dianteira. Os esquis levavam-no através de uma espécie de irrealidade. Passaram-se mais horas. O cansaço tornava-se terrível. Rijik estava quase a desfalecer, com os rins gelados. Foi a sua vez de se deixar alcançar e disse: Seja como for, irmão. Teve de recorrer a todas as suas forças para terminar a frase, já quase sem fôlego. Havemos de transformar o homem.